passo a passo vai cumprindo a profecia do Beato, que dizia que o sertão ia alagar. O sertão vai virar mar, dando coração, com medo que algum dia eu também vire sertão. Vai virar mar, dando coração, com medo que algum dia eu também vire sertão. Adeus, remanso, casa nova, Santo Sé. Adeus, pilão marcado, velho rio te engoli. Debaixo d'água lá se vai a vida inteira. Por cima da cachoeira a cachola vai subir. Vai ter barragem no solto do Sobradinho, e o povo vai se embora com medo de se afogar. O sertão vai virar mar, lá no coração, com medo que algum dia o mar também vire sertão. Vai ter barragem no solo do Sobradinho, e o povo vai se embora.